Podcast Bancada Azulina. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Sejam muito bem-vindos para mais um podcast Bancada Azulina. Bancada Azulina de número 65. E hoje, para falar sobre a volta da Copa do Nordeste, a volta do futebol que está aí se avizinhando para fins de julho, início de agosto. E como Confiança está se preparando para essa volta. Para falar sobre isso, a gente tem novidades aqui no Bancada Azulina. Temos, inclusive, duas novidades aqui. E vamos começar com os novatos, como já é tradição aqui no Bancada. Queria apresentar Hilário Vestrup. E aí, Hilário, como é que você está, meu camarada? Desculpa se eu falei seu nome errado. Seja muito bem-vindo ao Bancada Azulina. Fala, Mike, brigadão. Satisfação toda a bancada, é um prazer estar aqui. Já ouvia bastante, recebi o convite do DG e do Mike, então satisfação aí, topei com toda, sem sombra de dúvida, né, eu ia topar esse convite. Então é isso, estamos aí só para agregar. Valeu, Hilário. Junto com o Hilário aqui também estreia nesse dia Vitor. Vitor, eu não peguei seu sobrenome, me desculpe, mas... E aí, Vitor, como é que você está, meu camarada? Como é que você está aí nesse domingão? E a sua expectativa para a volta do futebol? Olá, galera aí do Bancada Azulina, tudo bem? É uma honra estar participando aqui com vocês para falar sobre Confiança. Estamos pertinho aí já da volta, né? Depois de 4 meses sem ver o nosso dragão jogar. Daqui a pouquinho, dia 22, já contra o Sport, a gente espera que se classifique, né? Para as quartas de finais da Copa do Nordeste. Beleza. Hilário e Vitor, eles são responsáveis pela conta no Instagram, pela página Proletário News, que faz uma cobertura aí muito boa do Confiança. Já foi citada inúmeras vezes aqui pelo Bancada, é uma referência para a gente. E agora vem se somar esse projeto e estamos muito felizes com a participação deles aqui no Bancada Azulina. E continuando as apresentações, temos uma reestreia quase, depois de muito tempo sem participar do Bancada, Lucas Oliva. E aí, Lucão, como é que você tá, meu camarada? Tudo bem, Mike. É o mundo pegando fogo e a gente estando bem, né? Graças a Deus. Um país desgovernado, mal começou a quarentena, já tá terminando e o futebol vai voltar. E aquele coração proletário tá mais animado do que nunca, né? Com esse jogo aí contra o Sport. Vamos torcer pela classificação. Beleza, camarada. E continuando aí nos Lucas. Lucas Matheus. E aí, Lucas? Como é que você tá, meu amigo? Como é que você vai de quarentena aí nesses dias de isolamento social? Fala, Mike. Continuo no home office, né? Sempre trabalhando aqui como eu posso, né? Mas sempre acompanhando também as notícias do esporte, principalmente em relação à Confiança, né? Hoje a gente vai falar muito acerca do retorno das competições e creio que vamos falar também, principalmente do jogo, né? Do retorno esporte Confiança, que a gente torce muito que o Confiança ganhe para se classificar aí com moral, né? Exatamente, estamos aí na torcida para confirmar essa classificação inédita, histórica, para esse Nordestão aí que, enfim... Na nossa vez deu tudo errado, mas vamos continuar. É a nossa história, lutar sempre e nunca desistir. E fechando a bancada de hoje, Fernando Santana. E aí, Fernando, como é que você tá, meu amigo? Como é que tá o panorama da Covid aí em Goiás? Você tá em Goiás, tá em Brasília? Você que é o homem aí do Centro-Oeste? Fala, minha galera, fala, minha bancada. E aí, rapaz, satisfação enorme estar aqui novamente com vocês. Enriquecendo também essa bancada com o Proletário News. Então, meu amigo, agora novidade e notícia não vai faltar, viu? Essa responsabilidade não é minha mais. Mas por aqui tá parecido com Aracaju, né? Em compensação, os leitos... eu tenho uma informação mais próxima aqui que um amigo meu de trabalho, ele tá também trabalhando nessa parte aí. E ele tá monitorando, dizendo assim, que daqui a 15 dias vai pipocar tudo aqui. Tá um decreto que fecha 14, abre 14. Por enquanto eu tô nessa expectativa de as pessoas se conscientizarem, mas vai ser uma conscientização pela dor, porque a tendência é que daqui a pouco mais pessoas se contaminem. E agora o Confiança próximo de jogar, né? Então a expectativa vai lá em cima para passar alegria e raiva ao mesmo tempo. Essa é a nossa sina. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãoderacaju.com.br. Além disso, você vai encontrar no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Caso tenha alguma dúvida de como ouvir em algum desses aplicativos de forma mais fácil, pode entrar em contato com a gente por meio das redes sociais. Então vamos lá. O Confiança, ele está em 3 competições no momento, né? O Campeonato Sergipano, a Copa do Nordeste, ambos já iniciados, e o Campeonato Brasileiro da Série B, que irá se iniciar. O Sergipano supostamente se inicia no dia 25 desse mês de julho. O Nordestão se reinicia dia 21, o Confiança joga dia 22, e o Campeonato Brasileiro da Série B começa no dia 8. São essas informações. E aí eu vou começar logo com os nossos convidados. Hilário, você acha que esse Sergipano volta realmente dia 25 e a gente, o Confiança que lute para botar o time nas duas competições? Bom, Mike, eu não acho que o Sergipano vá voltar no dia 25, até por todo esse imbróglio aí que tá envolvendo a justiça e o governo, né, esse vai, não vai. Eu acho que vai acabar adiando sim, seja para setembro ou até para o meio de agosto, de meado de agosto até o início de setembro, né, o que eu acredito. Assim, eu não sou favorável à volta, na verdade, né? Não acho que deva voltar, eu vou logo expor minha opinião aí primeiramente, não acho que deva voltar, certo? Mas é isso, eu não acho que vá voltar agora, não. Beleza, então você acredita que não vai voltar, até por conta da questão sanitária e do decreto, né? Só para quem está por fora do decreto, o governo do estado, ele lança um decreto onde diz que só pode ir para a primeira fase de reabertura, que eles chamam de bandeira laranja, se o estado tiver com menos de 70% da ocupação de leitos. Isso nunca aconteceu durante a reabertura. Então a justiça mandou voltar e, inclusive, os treinos que faziam parte dos setores que reabririam também foram retroagidos. E aí tá o Confiança treinando em Lagarto, Sergipe treinando em Carmópolis, já que a Grande Aracaju é a área do estado mais afetada pela pandemia da Covid-19. Perdão, Mike, deixa eu só dar fazer aí um adendo, que eu recebi, o Proletário News recebeu informações do clube de que provavelmente amanhã o clube vai viajar para Salvador, certo? Tanto por conta desse imbróglio aí todo, como você falou, quanto ao que tudo indica, eles já iam viajar essa semana, acho que lá para quarta-feira, mas vão adiantar para segunda. Só para segunda, deixar... dia 13, né? Amanhã. Isso, amanhã. Isso, exatamente. Ah, beleza, então a gente já sabe que o Confiança viaja segunda, dia 13, para Salvador. Inclusive, existe uma boa possibilidade do Confiança ficar por lá, até mesmo para a estreia da Série B. Proibido os treinos aqui, né? Os treinos estão proibidos e, por consequência, a própria prática desportiva estará proibida possivelmente até o dia 8 de agosto, daqui a pouco menos que um mês. Vitor Cardeal, esse sobrenome finalmente eu lembrei, você acha que existe essa possibilidade mesmo de Confiança ficar pela Bahia, ainda que a pandemia também esteja acelerando por lá, já que a CBF autorizou que os times mudem de sede para lugares onde a pandemia esteja mais controlada, o que não é o caso de Sergipe? Olha, eu acredito que sim, Mike. A própria Federação Sergipana, com o presidente Milton Dantas, já falou até da possibilidade do Campeonato Sergipano ser disputado na Bahia. Então, se o Campeonato Sergipano pode ser disputado na Bahia, por que não Confiança jogar também a sua primeira partida na Série B, que é contra o Paraná, lá também? Eu acho que existe sim a possibilidade. É claro que não seria o ideal, a gente quer jogar em casa, quer jogar no Batistão, quer ver o nosso time jogar em rede nacional, no Premier, no Sport TV, na nossa casa, né? Não seria legal, eu acho, jogar na Bahia, mas se for o único jeito, eu acho que o Confiança não tem muito o que fazer, tem que aceitar isso mesmo. É, vamos ver aí se a CBF vai assumir os custos, né? Dessa estadia do Confiança na Bahia, depois que acabar a Copa Nordeste, caso precise, né? É, de fato, eu acho que a CBF vai assumir esses custos, mas pelo menos eu não li esse documento que saiu da CBF todo, mas eu li bem que eles estão permitindo essa troca de sede, até mesmo com a possibilidade, por exemplo, do sul do país, que tem muitos times na Série B, colapsar, como é o caso que está parecendo que vai acontecer, de jogar todos esses clubes para São Paulo, Mato Grosso do Sul, algum lugar ali mais próximo deles que esteja com a coisa menos complicada. É, a questão de morar num país tão grande e tão diverso como o Brasil dá nisso. Lugares onde a pandemia está desacelerando, tendo que entrar em contato com lugares onde está tudo crescendo. Ô Mike, só dar um ponto aí. Isso aconteceu porque não houve uma coordenação nacional, né, do governo federal. Então, cada estado ficou por si. Então, teve estados que você teve uma gestão mais eficiente da crise e outros não. E parece que no estado de Sergipe, a gente agora está meados de julho, a situação está bem complicada aqui. Até um estudo essa semana da UFES falou que os picos de morte por Covid vão acontecer agora, de 15 de julho a 15 de agosto. Então, a gente está como se a gente tivesse no momento mais crítico da crise aqui no estado. E talvez essa seja a solução do dragão mesmo, né? A gente fica meio ressabiado porque a gente passa 30 anos fora da Série B e quando a gente chega, tá com aquela expectativa e acontece uma pandemia e é um ano totalmente atípico. É difícil ser proletário, tem, né? Não é pra todo mundo não, tem que ter coração. Pois é, Lucão, aproveitando, você já seria minha próxima pauta, minha puxada pra próxima pauta. Como é que você vê a Bahia como essa sede única da finalização da Copa do Nordeste, né? Lembrando que existiam as três metrópoles do Nordeste, Fortaleza, Recife e Salvador, estavam na pauta, acabou sendo a Bahia, que não vai ser só em Salvador, vai ser além de Salvador, vai ter jogos em Feira e em Riachão do Jacuípe. Como é que você avalia todo esse processo de finalização da Copa do Nordeste e a escolha de Salvador para o encerramento da Copa do Nordeste? Ao meu ver, a Liga Nordeste escolheu bem, porque o Ceará estava com uma crise muito pesada de Covid, estava junto no início da pandemia com São Paulo e Amazonas, sendo os epicentros do Brasil, e Pernambuco também não está legal também a situação lá. Eu acho que a Bahia, apesar dos problemas, nenhum lugar está legal, né? Está todo mundo com problemas, mas eu acho que a escolha por Bahia funcionou. Apesar que também a Fonte Nova não vai estar disponível, né? Parece que tem um hospital de campanha lá. Então, o Dragão vai jogar na Arena Cajueiro, que é um campo tipo um campo society, né? Mas assim, essa semana todo mundo correu atrás de informações, DG, Proletário News, todo mundo foi atrás para saber como é que é essa bendita Arena Cajueiro. Moderninha, novinha, lembra até o estádio que a América de Natal tá fazendo para ele. E é grama sintética, né? O fato, Mike, que na situação que o Confiança estava, a gente perdeu pro Bahia na Fonte Nova, depois a gente perdeu em casa pro Reservas do CRB. Essa parada, de uma maneira geral, foi boa pro Confiança. O que preocupou foi o Dragão voltando e indo treinar na Barra dos Coqueiros. Isso preocupou demais, porque houve o atraso das obras do Sabino, ou chegou a época das chuvas, e um time que a preocupação principal é permanecer na Série B, você não pode chegar e voltar para treinar no campo do SESI, na Barra dos Coqueiros. Então, o Sport, que é nosso adversário, lá na Cajueiro, já está com 2 semanas de treinamento adiante do Confiança, isso também preocupa, mas vamos torcer que essa estreia, entre aspas, iguale um pouco as ações, porque essa preparação do Confiança não está nem de perto a ideal. Essa retomada me preocupou muito. E eu não estou preocupado com o Sergipano. Eu queria essa classificação inédita na Copa do Nordeste. Eu acho que a gente, com um empate, a gente consegue passar. Mas a minha preocupação principal esse ano é não cair. Se não cair, pô, tenho certeza que eu vou soltar fogos e assalar carne e chamar a turma toda do bancada para tomar cerveja comigo. Opa! Opa, alô, alô, alô, aí. Vamos lá, DG, você que analisou a Arena Cajueiro, que é onde a gente vai jogar, vamos começar a falar um pouco mais dessa estrutura na Bahia. Como é que você viu, enfim, existe essa polêmica aí da grama sintética, mas o que a maioria dos jogadores falam é que hoje a tecnologia é muito alta e que a adaptação é quase automática. O que é que você tem a falar aí da Arena Cajueiro, casa do Bahia de Feira, o time recente aí de Feira de Santana? A gente sempre cresceu conhecendo o Flu de Feira, né, como o time grande de Feira de Santana, agora temos o Bahia de Feira, inclusive já foi campeão baiano. O que é que você tem a falar aí do Bahia de Feira, ou da Arena Cajueiro? A Arena Cajueiro, né, quase Aracajueiro, que é quase Aracaju, né, então estamos em casa. E para falar de futebol society, eu falo com propriedade, porque já joguei muito society, né, nessa vida aí. Nunca com o brilho de um profissional, mas fiz meus golzinhos. A Arena Cajueiro, rapaz, eu faço gol, pô, meu. Me dê a 9 que eu guardo. Então me dá a 9. Mas a Arena Cajueiro é um estádio muito bonito, um estádio mesmo que eu queria chamar de meu, sabe? Bonito, bem organizado, arrumadinho. Tem uns vídeos lá no canal do Bahia de Feira que mostra a estrutura interna. Rapaz, tem 2 anos o estádio. Foi construído para ser a casa do Bahia de Feira, né? O que eu só fico preocupado em relação a isso é porque, assim, a gente vai treinar em um campo convencional, provavelmente. Eu não acredito que a gente deva treinar no outro campo de grama sintética. A gente vai treinar num campo de grama normal para jogar num sintético. E aí a gente vai passar o Salvador. Eu não sei, assim, eu acho que seria melhor a gente tentar ir para feira, para ficar treinando no campo pelo menos uns 2 dias, mesmo que o esporte fosse também para lá, para treinar lá. Mas, dentre as possibilidades, eu acho que isso até iguala o jogo de uma certa forma, né? Porque é um benefício muito grande para a gente não jogar na Ilha do Retiro contra o Sport com torcida cheia, precisando de classificação, né? Jogar contra o Sport num campo neutro, com uma boa qualidade, que o nosso time tem qualidade para jogar bola, né? Com certeza foi algo positivo diante dessas mudanças. E aí, assim, com o time que a gente tem, com os caras bons de bola que a gente tem, assim, que conduz a bola, jogo de velocidade, 2 toques, eu não me surpreenderia, não, se o Confiança mostrasse um bom futebol. O difícil vai ser a gente igualar a parte física, né, por conta dessa semana de treinamento. Mas a Arena Cajueiro, eu acredito que ela não vai atrapalhar. Pior seria jogar no Ariston, né, meu amigo? Lucas Matheus, e o que esperar desse jogo aí contra o Sport? Que é que você... Já para pegar um pouquinho mais desse jogo, o que você acha que a gente deve pensar? Deve tentar surpreender Daniel, botar, como sempre fizeram com a gente no ano passado e deu certo, botar 2 alas espetados ali para incomodar a defesa e segurar o avanço, jogar fechadinho pelo empate. Lembrando que a gente não vai ter Mikael, porque o contrato de empréstimo dele do Sport para o Confiança em um impede de jogar contra o rubro-negro pernambucano. E aí, Lucas, é o medo da lei do ex, pô. Pois é. Como é que você acha que a gente deve entrar contra o Sport aí já nessa estreia da Copa do Nordeste? Mike, antes de falar sobre essa questão do Sport, vou pedir licença só para falar em relação à questão do jogo contra o Sport, justamente, né? Mas o que o DG estava falando em relação à questão da arena. O pernambucano, pelo que eu fui pesquisar, se eu não me engano, ele já volta no dia 19 de julho. No caso, seria poucos dias antes dali do nosso jogo contra o Sport. E seria um clássico, inclusive, Sport Santa Cruz. Então, isso também pode ser que conte, né, ao longo do jogo, né, digamos assim. Mas o que é que eu espero? Olha, eu acho que quem tem muita propriedade também para falar, até porque eles fizeram uma live muito legal, o pessoal do Proletário News, aí, Hilário e Vitor, eles destrincharam bem interessante o time, a escalação jogador por jogador. E eu vendo a live deles, eu fiquei matutando aqui e realmente eu parei para pensar e disse, não, o Confiança, eu acho que ele nesse jogo, ele vai sofrer bastante, claro, porque o Sport precisa mais do que nunca, até mais do que a gente, dessa classificação. Então, e além de tudo, ainda é um time de Série A, eles vão querer se impor, enfim. Eu acredito que o Confiança, ele deva jogar com, assim, do meio para frente, o meio veloz. É muito do que Hilário tinha falado no grupo e falado na live dele também, acho que ele deve falar depois. Eu gosto muito do Confiança quando ele joga com o Reis de 9, apesar de que no grupo da gente até tiveram algumas discussões em relação a isso, mas eu acho que para um jogo como esse, que a gente vai explorar bastante contra-ataque, acredito eu, a gente vai precisar sim de um ataque veloz, um ataque que venha, quem sabe até com Ítalo, Reis e Arimu. Dinamismo, né? Com mais de dinamismo, né? Mais movimentação. Sim, com mais movimentação. E até porque essa galera também é jovem, né? Ari, Reis e Ítalo são jovens. E talvez no campo sintético eles tivessem um pouco mais de familiarização. Enfim, eu acho que o Confiança vai jogar sim nos contra-ataques, porque o Sport precisa muito desse resultado. Apesar que o Sport vai vir também de um clássico. Então, pode ser que o time também não venha nas suas melhores condições. Mas eu acredito, Mike, que esse time do Confiança tem que jogar com contra-ataques e um ataque veloz. E por isso que eu acredito muito que Matheus Costa ele deva colocar sim, Ari, Reis e Ítalo. Acho que seria muito arriscado ele colocar Renan e Kiva para esse jogo. Pelo menos na minha opinião, né? Mas já tem outras pessoas que gostam muito de jogar com o centroavante ali espetado. Não sei qual seria a opinião de vocês, mas eu acho que um ataque veloz seria o ideal. A questão das 5 substituições muda muito a estratégia de jogo, né? Então, eu creio que naturalmente Kivel e Gorlin devem entrar, não se sabe se como titular ou se ao longo do jogo. Hilário e Vitor, vamos começar com o Hilário, né, para organizar. O que vocês acham a partir do que vocês analisaram já nas lives, na própria conversa que vocês fizeram com o Matheus Costa? Então, Mike, eu acho, assim, vendo realmente o perfil do Matheus Costa, né, e o perfil até do nosso ex-professor aí, o Daniel Paulista, eu acredito que o Confiança vai realmente para se defender, né, eu acredito que o Confiança vai focar muito na retranca, nos contra-ataques, na mobilidade com o Reis de 9, assim, eu acredito muito que o Confiança vá com o Reis de 9, na frente, com dois pontas, né, com o Ítalo e com o Ari, e aí no meio eu acredito muito que ele vá com o Vila, né, muito para puxar, por conta que Vila, ele tanto é um jogador raçudo, né, quanto é um jogador que consegue sair jogando, acredito que ele vá... Vila faz área a área, né, Hilário? Isso, o box-to-box, né? É uma boa, Hilário. Eu gosto também dessa ideia de Vila, porque realmente ele volta e meia, ele tá entrando na área. É um jogador que tem uma raça muito boa pra estar marcando, mas também volta e meia ele tá entrando na área, dando seus chutes, enfim, interessante mesmo. Exatamente. E só sobre o Sport, na verdade, o Sport tá em quinto colocado, né, só vingando do Pernambucano, com 11 pontos. Tem que ver muito a situação do Sport também, né? Porque se ele já vier classificado, ou se ele já for para o confronto com o Santa classificado, acho que para as quartas, se não me engano, acho que não vai ser tão necessário o time com o Sport com força máxima para o duelo contra o Santa, né? E sim focar na decisão para eles, né? Acho que vale muito mais o jogo para eles. Lógico que não vale menos para a gente, mas vale muito mais para eles o jogo. Acho que o Sport vai realmente vai forçar o time titular aí com confiança aí, contra a gente, no caso. Até porque o Sport ele precisa da vitória e ainda de combinação de resultados. A situação do Sport é muito ruim em relação à nossa, por exemplo. Então, sim, ele tem que vencer e torcer para um tropeço de ABC ou derrota de Botafogo. A gente até perdendo passa. Precisa, a gente perdendo. Na verdade, a gente está quase com o pé lá. Se a gente ganhar, passa. Se empatar, passa. E se a gente perder, a gente ainda se perder, pode... Se perder, só um desastre. Se perder, a gente tem que torcer para que o Vitória perca ou para que Náutico, Santos e Ceará não ganhem. Então, por exemplo, Confiança não se classificar, por Confiança não se classificar, ele precisa de um empate. O Vitória precisa empatar, né? O Náutico e o Ceará precisam ganhar. Ganhar. E o Santa, além de ganhar, tem que fazer, acho que uns 4, 3 gols de diferença, dependendo, né? Se a gente perder, no caso, a gente ficaria com menos... Não, ficaríamos com 4 pontos e o Santa ficaria com 1, né? Ou seja, acho que no mínimo uns 3 gols de diferença eles teriam que fazer contra a equipe do River. Exatamente. O problema de enfrentar o River é que o River não tem mais pretensão nenhuma na competição. Então, eu acho que possa fazer esse resultado no River é tranquilo, porque o River nem treinou. Por outro lado, esse time do Santa não inspira muita confiança. E aí, voltando a falar do nosso rival, o Sport, na última rodada, o Sport ele vai enfrentar o Santa Cruz na volta do Pernambucano, precisando vencer para avançar, mas também precisando não perder para não ter que disputar o quadrangular do rebaixamento. Então, imagine que eu creio que ele, enquanto a gente está com foco total nesse jogo contra o Sport, eles têm um clássico e um clássico importante, porque não só garante a continuidade no Campeonato Pernambucano, como evita o vexame de disputar ali o quadrangular do rebaixamento. E hoje no podcast Bancada Azulina, nós vamos contar com a participação do torcedor ilustre do Sport, o Monte Sport Show no Instagram. Monte, conte para nós aí como é que tá essa preparação do Sport para a volta do futebol. Qual a sua expectativa para esse confronto contra o Confiança? E também, qual é o time ideal que você imagina que os caras vão botar em campo? Fala, galera chibata, beleza? É com imensa satisfação em falar com vocês do podcast. Muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Monte, sou de Recife, torcedor chibata do Sport. Tenho um canal no YouTube, Monte Sport Show, e também uma página no Instagram, Monte Sport Show, não poderia ser diferente. O Sport hoje está com um time muito diferente dos outros anos, que conquistou a Copa do Nordeste, como outras vezes a gente conquistou a Copa do Nordeste. E hoje estamos numa situação mais complicada financeiramente. O time do Sport hoje vai no gol com Luan Poli, Patrick, Maidana, Adrielson, Sander, volantes. A gente tem William Farias, que para mim é o cara que toma conta do time do Sport. João Igor. Na frente, a gente pode ter Rafael Martins, jogador da base, muito bem preparado, pegou seleção brasileira nesse ano, centroavante, Brocador, vocês conhecem naturalmente, e na ponta esquerda, Bárcia, certo? No meio, na criação, eu vale salientar que o homem é Jonathan Gomes, o gringo que vai fazer a cadência do nosso time. Hoje estamos com um time muito bem preparado, estamos treinando, já tem já 3 semanas, a gente passa uma semana na frente do Confiança, é um jogo decisivo pela Copa do Nordeste, que através desse jogo vamos se classificar caso haja vitória e combinação do resultado contra o ABC. Nada fácil, mas estamos na luta para o sucesso, que consequentemente que seja a vitória. Então, eu só queria voltar na questão da formação, como o Confiança deve entrar em campo. Eu concordo plenamente com o Lucas Matheus, acho que foi Hilário também que falou, esse ataque mais móvel, né, com Ítalo, Reis e... Lembrem aí, Ari, Ari. Marcelinho, pode Ari, Marcelinho também. Marcelinho. Também. Mas o problema é que não é Lucas Matheus que é nosso técnico. É Matheus Costa que é nosso técnico. Esse é o problema. Verdade. Porque desde que esse cara chegou, pô, não me inspira confiança. Ele, o confessor tava redondinho, líder de tudo, tava tirando onda com todo mundo esse ano. E ele conseguiu desmontar aquele time do Daniel Paulista. Isso me deixou com muita raiva. E é um cara, assim, que de vez em quando eu vejo ele fazendo as caminhadas aqui na orla e tal, mas eu nem cumprimento ele pra não ser mal educado, porque com a raiva que eu tô dele, entendeu? Então esse é o problema. Eu acho que se meu técnico fosse Lucas Matheus, eu estaria mais tranquilo. Assim, eu acho que até agora o erro de Matheus Costa foi um erro de estratégia. Ele de levar o time titular para Salvador e depois e não focar no jogo contra o CRB. Mas até então não tenho grandes questões a falar sobre ele, não. Mas contra o Itabaiana, não é para Salvador, não. A gente era líder, a torcida invadiu Salvador, a gente tinha que ir com o time principal. O problema é um problema de mentalidade, que ele realmente respeita demais esses grandes, Bahia, Sport. Daniel Paulista não, ia pra cima e metia gol. Eu tava lá na Fonte Nova, Lucas Matheus também tava lá. Cara, um sim. Bahia lento, ele entrou todo errado, time com medo da pega de tomar um gol, tanto que tomou um gol de um Bahia lento, fraco. E a gente era líder, pô. Era pra gente chegar lá e dar show. Mas é assim mesmo. O problema é de mentalidade do Matheus Costa. É muito retranqueiro. Eu também senti Matheus isso. Matheus Costa, tá... Matheus Mancini. Eu também senti ele isso. É mais conservador mesmo em relação a Daniel. Ele muito... prefere se defender do que atacar, eu acho. E prioriza, né? Vamos dizer assim. Não, lá em Salvador ficou bem. É como o Lucas Oliva tava falando. Lá em Salvador ficou bem claro isso. Que a gente foi realmente para se defender. Eu estou fazendo aqui uma retrospectiva, na minha mente eu não consigo lembrar três chances claras assim, do Confiança no jogo. Eu não consigo lembrar. Eu consigo lembrar das do Bahia, porque a gente sofreu muito. Inclusive Dudu, que muita gente falou depois, mas Dudu segurou, acho que eu não sei se foi Rossi ou se foi Cleison, o jogo todo. Eu acho que foi Rossi. Foi Rossi, segurou os dois. Foi, então. Foi ali que eu vi. Eu até o Mancini, muito criticado, mas, na minha opinião, acho que fez uma boa partida. Assim, fez o gol contra, sim, infelizmente, mas acho que fez uma boa partida na bola aérea. Ganhou todas do alto. Ganhou todas. Sim, ganhou todas pelo alto, sim. Eu mando ele jogar vôlei, aquele filho da peste. Não, mas eu também sou adepto à defesa com o Luan Nirley. Essa defesa aí, meu irmão, já consolidou, já foi. Eu acho que Matheus Mancini podia jogar basquete naquela disputa de começo de jogo. E ali ele consegue ganhar do povo. Sobre a defesa, Lucas. Pode falar. Sobre a defesa, eu queria ver ainda Nirley com Simon, né? Que a gente não teve oportunidade de ver ainda. Simon esse ano praticamente não jogou. Ficou o tempo todo lesionado, né? E os jogos que estava disponível, acho que ele estava no banco. Mas a gente ainda não viu, né? Nirley e Simon, acho que seria a zaga ideal aí. Com confiança, são os dois zagueiros de mais qualidade, assim, que eu vejo no elenco. É que Simon é raçudo pra caramba, super técnico, mas é que ele não tem mais aquela capacidade física de outrora, né? E Nirley é meio também nessa pegada dele. Acho que tem que buscar um equilíbrio na zaga. São dois xerifes, né? Dois zagueiros com a mesma característica, né? Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração também nesse jogo aqui é o estilo de jogo de Daniel Paulista. Claro, além dele conhecer o Confiança como ninguém, ele tem um estilo de jogo de abafa logo no começo do jogo para fazer um gol. Isso aconteceu muito na Série C, tanto no começo como na volta do intervalo. Ele tenta resolver o jogo logo para passar a pressão para o adversário. Porém, os nossos jogadores conhecem, né, essa metodologia dele, mas é algo que... Pela qualidade dos caras, é algo que a gente tem que se preocupar. Eu fico realmente pensando que essa parte física pode fazer diferença nesse começo de jogo. Exatamente, eu acho que o Sport vai propor o jogo desde o primeiro minuto, até como você falou aí, pelo estilo do Daniel Paulista, mas também porque precisa da vitória, né, para se classificar, também precisa dar uma satisfação aí para a torcida, já que a temporada do time é ruim. Eu acho que nesse jogo a gente pode esperar aí uma marcação reforçada em Ítalo, porque o Daniel Paulista conhece muito bem ele, né, e sabe que ele é o nosso principal jogador. Então acho que Ítalo vai ser bem marcado nesse jogo, então talvez a gente tenha que jogar mais pelo lado direito, com o Ari ou então com o Marcelinho, e aí é importante realmente fazer esse mistério sobre quem vai jogar aí no lado direito. E também eu acho que vai ser um jogo que vai ter muita bola aérea, porque pelo fato do gramado ser sintético, né, os times vão ter um pouco de dificuldade na adaptação, então acho que vão acabar apostando muito no chuveirinho. Então por isso, nesse jogo... Exatamente, nesse jogo o Mancini pode ser uma boa opção. E na frente, né, que eu também acho que o ideal seria Reis, de falso 9, mas um centroavante pode fazer falta aí nessa situação da bola aérea, que eu acredito que vai ser bastante utilizada nesse jogo. É, uma vantagem que o Confiança vai ter é que o Sport vai jogar contra o Santa, né? Aí nossa comissão técnica pode fazer algumas análises do comportamento desse Sport, como é que ele vai vir pós-quarentena. Isso. Mas se tratando de Matheus Costa, pô, é retranca total, não tem válvula de escape, não tem como agredir o adversário, não. Rapaz, eu também fico assim, viu, Lucas? Eu pensava que era só eu, mas eu também já entro no Batistão, quando estava com o Matheus, eu já entrava pensando, rapaz, o que é que vai vir hoje? Ele é o típico treinador do 1-0. É você sofrer o jogo todo, e aí no final do jogo, lá para os 40 do segundo tempo, o time dele acha um gol, uma coisa assim. Mas é sofrimento o jogo todo. É o jeito certo de jogar futebol, Lucas. É o jeito certo de jogar futebol. Você, o jogo que tem mais de 3 gols você é futebol. Você gosta, né? Eu gostava de Daniel Paulista. Eu gostava de Daniel Paulista. Eu confessava dando show e descia lá para eu comprava mais 3 serpagorros e subia e confessava dando show. Eu gostava de Daniel Paulista. Não, muito gostar de Matheus Costa. Professor Matheus Costa vem de 2 boas séries B. Eu já conversei com alguns torcedores do Paraná. Não vai dar show, mas é aquele: 1-0, um empatezinho fora de casa, um crimezinho aqui, outro acolá. E a gente termina a série B em 10º lugar, sem aperreio, sem falsa esperança. E é nóis. Quanto ao esporte, que ele participou. Vamos lá, numa live que ele participou, ele tava comentando com os caras lá que ele teve uma treta com o Lisca. Meu irmão, o cara que briga com o Lisca é doido, mano. Então, não, segundo. O cara que briga com o Lisca é normal, porque o Lisca, ele brigou em todo o clube que ele. Não, Lisca, ele conseguiu brigar no Ceará, porque o cara tinha uma estátua lá. Ele conseguiu brigar com os caras. Então, Matheus Costa em Matheus We Trust. Então, segundo as informações, Lisca teria agredido, né, Matheus? Mas aí ele desconversou, eu perguntei lá na live, ele desconversou, falou que não foi bem assim, que o clube jogou muita responsabilidade da saída de Lisca, né, em cima dele, mas que não foi bem assim. Lisca também falou que o Paraná subiu sem treinador. Tem essa treta aí dos dois. Vão se encontrar, né? Se eu não me engano, é penúltima rodada, Confiança e América. Se Matheus Costa chega lá, provavelmente vão se encontrar de novo aí. E eu pago pra ver essa luta aí, viu? Esse jogo, se já tiver público, eu faço questão de pagar as cadeiras brancas, né? Vai ser interessante. Inclusive, Lucas falou de Peu aí, né? A gente recebeu a informação. Peu, grande torcedor azulino e empresário do ramo das bebidas, né? Mil de gelo. Nesse momento de pandemia também tá sofrendo, passando dificuldade para sobreviver. A gente recebeu a informação que ele tá trabalhando vendendo máscara do Confiança personalizada. Então, quem quiser, depois pode entrar em contato conosco aí, que a gente passa o contato dele para você comprar uma máscara e ajudar um torcedor proletário. Agora eu queria fazer uma pergunta para a bancada. Fiasco contra o Sport, não nos classificamos. Vocês mandariam o Matheus Costa embora e começaria a Série B com um novo comandante? De jeito nenhum. Eu acho que não. Demitiria ele, não. É um também jogo não. Só, né? Ainda tem um sergipano aí, acho que... É, também arriscar não. Agora, trocar treinador, acho que não seria o momento, não. Mas agora, bancada, eu não sei porquê, mas eu acho que não vai rolar sergipano, cara. Porque vai ter conflito de datas. Inclusive, estava na nossa pauta. Não tem calendário, né? Eu não sei se o Mike vai puxar ainda esse assunto, mas eu já vou entrando, Mike. Porque eu acho que sergipano, eu acho muito difícil. Porque os conflitos de datas, principalmente aqui em Sergipe, eu estava fazendo uma pesquisa em relação aos outros estados do Nordeste. Alguns até vão conseguir, por exemplo, no Campeonato Baiano, é o que dizem, né? Eu não sei se vai acontecer isso mesmo. Mas parece que o Bahia vai fazer o que ele estava fazendo, colocando um time para jogar o Nordestão estadual. Dizem que o Vitória vai fazer a mesma coisa. Eu não sei como é que vai ser aqui em Sergipe. Eu acho que vai ser quase impossível. Porque você vê, o Paulista, ele vai voltar agora dia 22, né? E vai até dia 8. Aí depois começa o Brasileiro, logo em seguida. Então, as datas da Copa do Nordeste é que o Paulista vai usar. E outra coisa, gente, o que é que a gente quer do sergipano? A gente já tem Copa do Brasil, é só o título mesmo. A gente tem que se preocupar em não cair da B, pelo amor de Deus. Aí, aí. Ontem a ida direto para a Copa do Nordeste. Isso para a gente, ano que vem, vai valer quase R$1 milhão. Não é de se jogar fora, não. Eu acredito que vai ter o campeonato sergipano. Eu também acho. Eu mas acho eu não vou que se falar voltar... agora, não, porque o cachorro tá latindo aqui. Eu acho que se voltar ali até o dia 1º, dia 28, até uma semana mais ou menos do que tá previsto, eu acho que dá pra rolar, porque eu acredito que a CBF deve ter deixado algumas datas livres, né? É, no tem as da datas Série B. Da Copa do Brasil. Exatamente. Muitos estaduais vão usar essas datas. Faltam 5 datas, né? A Copa do Brasil. Faltam 5 datas, exatamente. O Sergipano, 5 datas. Isso. Na verdade, então, a ideia que a gente... Fala, pode Vitor. Falar, Lucas. Pode falar, Lucas. O Mike, né? Não, o Mike pronto. Quer falar. Ah, sou eu que estou falando. A ideia que a gente deu há 2 bancadas atrás é a melhor, que foi inclusive a ideia derrotada, que era a proposta do Asa para o Alagoano. O ideal seria juntar os 2 campeonatos... O final do Campeonato Sergipano 2020, o início de 2021, para o final do ano, início do ano que vem, para minimizar as perdas, principalmente do Sergipe, que cedeu o estádio para o Hospital de Campanha. Mas que até agora eles já voltaram, só que é isso, eles fizeram um esforço para voltar e aí. Para tudo de novo, por algo que a gente já havia alertado, que não há controle sobre o calendário da CBF, que é mais importante que o estadual, e o próprio andamento da pandemia no estado. Mas fala, Lucas. Ah, Mike, você tá de brincadeira, você tá preocupado com o que tá acontecendo lá no Sergipe, né, velho? Inclusive até a Polícia Federal foi lá ver tudo o que tava acontecendo, essa questão do hospital de campanha lá no... Tem que se preocupar com Série B, é classificação na Nordeste. Não, eu tô preocupado, assim, não é que eu tô preocupado, mas essa é uma questão que a gente tem que avaliar, sim, tanto a cessão do Sergipe para o hospital de campanha, como a própria dispensa dos jogadores, faz com que o rival venha baleado para essa reta final do Campeonato Sergipano. E se a gente quer ser campeão sergipano, quer desafios à nossa altura, ele não pode, enfim, usar desse tipo de artifício ou mesmo se aproveitar. O ideal mesmo, até para o Confiança poder se preparar melhor para a Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro, era jogar esse Campeonato Sergipano para o final do ano. Mas o... E aí eu acho, e aí uma coisa que eu também falei em outra bancada, foi que eu achei a diretoria do Sergipe muito omissa em relação a isso. Em nenhum momento eu vi ela querendo conversar com os outros clubes, só conversou agora quando o Galego assumiu o Itabaiana para tentar, enfim, como tava tudo em casa, tentar reeditar a dupla Itagipe, mas em nenhum momento eles tentaram ser protagonistas desse processo, e agora que sofram as consequências. Mas a gente tem que entender que existem N questões que precisam ser abordadas, e que, de fato, por tanto Confiança quanto Sergipe estão sem lugar de treino, estão treinando no interior. Isso não pode ser minimizado. O que vai acontecer algo pro estadual... Fala, DG. É que essa loucura do estadual, assim, eu acredito que a gente vai ter o estadual muito em breve, assim. Porque Sergipe voltou a treinar, Frei Paulistano também já começou, Itabaiana não tem informação. Mas os caras já começaram a testar, e até o presidente Sergipe, na última live lá no ataque, ele tava dizendo que se parar, ele não sabe o que é que vai fazer, porque já chamou os jogadores de volta, já fez um contrato para terminar o Sergipano, e aí, assim, se parar, não tá dentro da previsão do time, porque não tem mais calendário. É, pro Frei Paulistano e pro Itabaiana ainda tem uma previsão de calendário pro final do ano, que já saiu também a divulgação da Série C, mas a Série D ainda não. É, mas sabe-se que vai ter esse campeonato ainda, vai depender dos times que estão à disposição. Porém, como os jogos todos são no Batistão, os times de Aracaju todos treinando no interior, vai ser muito louco. Mas as coisas estão se movimentando e eu acredito que até o final do mês o futebol sergipano retorne. Fernando, só para corrigir aí, a Série D está marcada para setembro. A CBF já oficializou quando ela divulgou o calendário, Série D começa em setembro. Só não tem a tabela ainda, né? A forma da competição, é isso que eu estava querendo dizer. Não, vai exatamente, exatamente. Vai manter a fórmula, eu acho que foi acordada que era uma novidade com grupos maiores e 14 datas para cada time. Inclusive vai ser uma Série D mais extensa do que a gente está acostumado. Só não tá a tabela bonitinha como já está da Série B e Série A. A informação que eu vi é que os caras iam esperar meio para ver quais times iam ter condição de poder jogar para os que não tivessem excluir e fazer uma competição com base naqueles times que têm condição de jogar. Eu tô olhando aqui também. Que os clubes estão pedindo uma espécie de auxílio de 120 mil por mês para manter os salários. E que isso garantiria a volta da Série D. Aí, só que a CBF ainda não respondeu a essa demanda. Já que são muitos clubes, então assim, não é pouca grana que os clubes estão pleiteando. Cara, uma coisa que a gente está falando um pouco é essa novidade das 5 substituições. Isso muda o jogo de uma maneira muito, muito crucial, pô. É como se você colocasse outro time em campo. Exatamente, eu acho que a gente pode ser favorecido com isso. Se o elenco que a gente tem boas opções tanto para ataque como para defesa. Acho que o Matheus Costa vai preferir mais mudar na defesa, às vezes tirar um atacante, botar um zagueiro, formar uma linha de 5 ali atrás. Talvez seja mais do estilo dele, acho que ele vai usar as 5 substituições. Estacionar o dessa ônibus. Forma, eu acho. Exatamente. Colocar 3 volantes, né? Ou colocar 3 volantes. Amaral, Jefferson e Madison. Exatamente. Essa é a possibilidade que eu falei lá na live, né? Eu não duvidaria se ele fizesse o meu campo assim. Talvez não para todos os jogos, mas para um jogo ou outro específico. Até usando as substituições mesmo, mas eu acho que é uma possibilidade, sim. Até pelo fato de Jefferson fazer bem a função, como vocês estavam falando aí, o box-to-box, ele marca bem, chega bem na frente também, já fez 2 gols aí, e ele elogiou muito o Madison, né, o Matheus? Ele falou muito bem do Madison, então é uma possibilidade aí, eu não duvidaria. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer isso, a verdade é essa. Mas só que eu acho que vai depender da condição da partida, né? Não sei se ele vai botar um time titular de cara assim. Bom, sei lá, cara. É difícil de entender por enquanto aí a cabeça do Matheus Costa. Né? Vamos pra frente. Cara, pra saber. 5 substituições, pô, é muito pano pra manga, pô. E isso vai ser muito determinante pra as equipes que tiverem o melhor elenco, pô. Porque você pode manter o ritmo durante os 90 minutos, pô. Se você tiver um elenco bom, vai ser muito determinante isso aí. Impressionante essa mudança. É, aconteceu com o Flamengo, né, Lucas? Aconteceu hoje isso com o Flamengo. Os caras entram, saem uns, entram outros e parece que não muda muita coisa. Exato. No Sergipe também é assim, pô. A diferença é que o nível é o mesmo, só que lá embaixo, né? Sai um, entra outro, não muda nada. Danado. Às vezes até piora a situação. É isso que eu vou comentar. É mais. Também é mais espaço pro técnico errar, né? Quanta substituição desastrosa a gente viu aí ao longo dessa vida, que o técnico simplesmente bota qualquer um e dá um. Vai ter muito técnico que não vai querer utilizar as três. Ou as cinco, no caso. As cinco. Isso. Você falou aí sobre substituições que não vão bem, né? Eu lembrei logo daquela de Flávio contra o Cuiabá, vocês lembram? Que Roberto Fernandes colocou ele. Ele entrou, deu bago, tomou um cartão amarelo e 10 minutos depois Roberto Fernandes foi e tirou. Aquela ali é inesquecível. Vocês lembram? Já xinguei muito o Flávio, já xinguei muito. Eu também. Ajudou no acesso. Um dia que eu fui determinado pro Batistão, pô. Eu fui determinado. Pra na hora que ele pegasse na bola, no meio de campo, que o time tivesse assim, nada, calado, eu gritasse: toca a bola que você é ruim demais. E eu fiz, rapaz, ele tocou a bola e olhou assim pra mim, eu tava lá do lado, a galera, todo mundo olhou assim. Mas era um grito que tava engasgado há muito jogo. Mas depois ele conquistou acesso conosco, foi, marcou o nome na história. Sim, tem identificação com o clube. Que não volte. Faltou treinador ali, faltou treinador. É tanto que na mão do Daniel ele até melhorou ali na reta final da Série C no ano passado. E fez aquele gol antológico, né, de calcanhar. Sim, sim. Foi. Pra mim foi o melhor gol que eu vi até hoje. Na minha lente, né? Mas, gente, Flávio é um injustiçado, pô. Ele fez as duas partidas do acesso ano passado contra Ipiranga. Inclusive, ótimas partidas, inclusive lá no Colosso da Lagoa. Não teve o contrato dele renovado, hoje ele tá lá no Jacuípense, né? Que é a região dele ali, que é chamado Jacuípe, ele veio de lá. Mas Flávio realmente, ele contribuiu bastante pro acesso do Dragão nesses dois jogos contra Ipiranga. Ele evoluiu bastante desde que chegou no Confiança. E segundo informações, que tá treinando bem também é o Vertinho também. Tá treinando muito bem, segundo informações. Maior jogador da história. Tem treinado no time do Confiança. Calma, olha aí. Olha aí, será que vai ser titular? No meu coração ele é. Eu tô curioso pra ver onde é que ele vai jogar. Só no coração mesmo. Se ele vai jogar no meio, na ponta. Sobre o negócio das substituições, eu acho... Meu cérebro diz que não. Sobre as substituições, eu acho que assim, isso deveria ser colocado para sempre no futebol, porque você gera uma competitividade maior no elenco, traz um fato novo pro jogo, e além do mais, assim, você trabalha com 11 jogadores em campo, podendo entrar 3 e com um elenco de 23, 24 jogadores. Pô, poder substituir só 3, eu achava que também poderia acrescentar isso mais pra frente. Mas essa é uma determinação só pra pandemia. Mas eu creio que se esses clubes se adaptarem, gostarem, talvez fique pra mais tempo, ou enfim, fique pra sempre. A FIFA demora a liberar essas alterações, e quando elas caem no gosto, até porque muda muito pouco na rotina do jogo, né? Porque são 5 substituições, mas só pode parar 3 vezes para substituir. Você tem que distribuir essas cinco substituições em 3 paradas. Não pode ficar, por exemplo, parar o jogo 5 vezes, sei lá, ali no finalzinho, quando você quer segurar um resultado. Então isso muda muito pouco a dinâmica do jogo, mas abre as possibilidades de proposição de jogo, enfim, aquele xadrez dos treinadores na hora de montar seus esquemas de jogo. E para fechar, vamos falar um pouquinho da Série B. A gente, pelo menos eu, né, não sei como é que vocês avaliavam isso, mas a gente tinha aquela ideia de que a gente estava com um time ali para disputar o estadual, a Copa do Nordeste, e que à medida que os estaduais dos grandes centros fossem terminando, a gente iria reforçar ainda mais esse time para disputar a Série B. Acontece que a gente está indo praticamente com o mesmo time do estadual disputar a Série B. O que é que vocês veem em relação a isso? Todo mundo sofreu isso, então isso equivale, ou a gente acaba saindo ainda mais atrás em relação a isso? Hilário, que está muito calado aí nos últimos tempos. Mike, da mesma forma que o Confiança sofreu realmente com isso, as outras equipes também. Eu acho que quem só sai na frente pouco, quem soube aproveitar a quarentena, né, essa situação da pandemia, acho que foi o Cuiabá, né, que conseguiu se reforçar nos bastidores com os empresários, né? Tá fazendo grandes contratações, mas fora isso, eu acho que o Cruzeiro também, né, tá voltando a fazer grandes contratações, mas acho que fora isso, tá todo mundo no mesmo páreo aí. Aí vem a segunda pergunta, você falou do Cuiabá, aí o Cuiabá hoje tá no provável epicentro da pandemia, né, o estado do Mato Grosso, salvo engano, tá quase sem leitos de UTI, com a Covid avançando lá. E eu estou abrindo aqui uma reportagem do GE falando que o Botafogo de São Paulo, né, Botafogo de Ribeirão, testou nove jogadores positivos recentemente para a Covid. E aí, se a situação em São Paulo está boa na capital e na região metropolitana, está se avançando para o Nordeste, ou para dentro do estado, para o interior do estado. Então, o que é que vocês avaliam? Vou começar com o DG, que mora fora de Sergipe, que talvez tenha um panorama, uma visão mais ampla, já que precisa pegar informações daqui e de lá. Como é que você vê? Será que a CBF vai mesmo usar essa prerrogativa de mudar times de cidade para não parar a Série B, a Série A e seus campeonatos como um todo? Isso é muito provável que aconteça, até porque a definição por liberação das atividades está no âmbito municipal e estadual, né? Então, não está sendo definido por uma esfera federal, a não ser que daqui para lá se saia uma MP, alguma coisa assim que determine que, independente de definição estadual, deva ter jogo. Mas a Série B, na verdade, essas datas de sinalização, eu imagino que foram... Não sei, realmente eu não sei se vai ser cumprido ou se foi só tipo uma sinalização dizendo, gente, se prepare, porque realmente é algo muito difícil de se pensar. O Confiança deve jogar fora do estado, né, por conta das partidas fora, e ainda corre esse risco de jogar fora do estado nas partidas dentro. Então, realmente ver como esse xadrez vai se mexer aí para que as coisas se organizem de modo que a gente consiga pelo menos jogar em casa. Eu acho que, partindo do pressuposto que nós estamos treinando em casa, digamos, né, com o treino em casa, que os nossos jogadores estão lá, que a nossa comissão técnica está lá, não tem por que jogar fora do estado. Eu acho que a justiça e os órgãos competentes deveriam fazer uma reunião para poder chegar a esse entendimento. Beleza, e ainda falando de CLB, eu tô olhando aqui que o nosso primeiro adversário, o Coritiba, tá com problemas... O Paraná, que é de Coritiba, que tá com problemas até para treinar. Inclusive, eles estão vendo a possibilidade de terminar o Paranaense em Santa Catarina. Mas Santa Catarina também tá com problemas sérios com a Covid. Então, enfim, essa Série B tá muito... muito confusa. E aí vamos fechar com a polêmica. Vocês acham que, diante de tudo isso, deveria ter rebaixamento ou está muito confuso e a gente deveria manter o campeonato para manter os contratos e ano que vem fazer uma Série B diferente, com mais times rebaixados, se fosse o caso, para poder reorganizar? Lucas Oliva, o que é que você vê aí com essa possibilidade, que não é a possibilidade de botar na mesa, mas que eu estou trazendo para cá? Eu acho que, diante de tantas dificuldades, novidades, mudança de sede e tudo, acho que manter rebaixamento é uma injustiça com qualquer um dos quatro clubes que seja rebaixado. Sabendo já, de antemão, que nenhum desses quatro será o Confiança, que vai terminar em décimo lugar. O ano é muito atípico, né? Se a CBF realmente colocasse na mesa o não rebaixamento, eu defenderia logo de cara. Mas a Chapecoense perdeu um time inteiro no acidente aéreo e não livrar a Chapecoense do rebaixamento. Ela que se manteve por alguns anos, né? E agora vai ser nossa adversária na B. O ano é todo atípico, Mike. Ninguém sabe o que vai acontecer. Como você falou agora, os estados do sul do país, que tem muitos clubes na Série B, parece que está aumentando a tal da média móvel, né? Que eles vêm tanto de casos como de mortes. Aqui em Sergipe está estável. E poucos estados é que estão em queda, essa média móvel. Porque, na verdade, não houve gestão da crise, né? A pandemia chegou, não houve coordenação. E basicamente o que está acontecendo é uma imunidade de rebanho. As pessoas estão pegando, algumas ficam curadas, outras não. E vida que segue, né? Infelizmente, a gente desejaria que fosse de outra maneira, que a situação fosse de outra maneira, até porque o Brasil ficou sabendo antes que quando explodiu na Europa isso, a gente podia ter se preparado melhor e não aconteceu. E agora o futebol já está voltando, a gente está aqui discutindo a volta do futebol, né? Vamos pegar o esporte, vai começar a Série B. E é um ano muito louco, parece ficção científica, mas é o ano de 2022. Se o não rebaixamento estivesse na mesa, eu defenderia. Que 22, o tá perdido? É 20 já, mas tenha calma. Tenha calma. Mas assim, o Confiança tá largando atrás em muitas coisas, porque nós somos o café com leite mesmo da Série B. Temos 30 anos que nós jogamos a Série B. Todos os outros, você pega Sampaio, Náutico, quem você quiser, jogou a Série B recentemente. Nós não estamos sem campo para treinar. Sabino Ribeiro está em obras. E se der tudo certo em setembro, se der tudo certo, ou seja, quantas rodadas já aconteceram? Será que metade da Série B já se passou e a gente se encampa para treinamento? Então a situação é muito periclitante pro Confiança. E eu já... Ah, Lucas está fazendo terrorismo, não sei o quê. Não, mas é para deixar já toda a massa proletária em alerta, que não vai ser fácil. E se a gente terminar não em décimo, como o Mike está falando, mas em 15º, é para a gente soltar fogos e acabar com a Brahma lá à distância, tomando cerveja. Só sobre essa fala de Lucas aí, a torcida tem que entender também que o Confiança está passando por muitas dificuldades, que é o nosso primeiro ano numa Série B, né? E a torcida tem que ter paciência. Às vezes a galera, eu acho que pega no pé demais dos jogadores, do próprio treinador. Eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência, a gente vai passar dificuldade nessa Série B, mas acredito que a gente tenha condições solidárias, fazer como você falou. E a Série B esse ano vai estar nivelada por baixo, vai ser um nível técnico, não vai ser dos melhores, não só a Série B, né, mas eu acho que a Série A também. Então a gente pode se beneficiar com isso aí, né? Eu acho que a gente tem um time que já é um time que a gente conhece bem, né? Os torcedores conhecem bem o time. Eu acho que se Matheus Costa trabalhar bem, montar um bom esquema tático aí, um bom modelo de jogo, a gente tem tudo para permanecer na Série B neste ano e galgar objetivos melhores aí em alguns anos, quem sabe, uma Série A. Vitor, inclusive, você falou em relação a ser nivelado por baixo. Eu assisti quarta-feira dois adversários da gente, né? Chapecoense e Avaí. E eu achei o jogo muito nivelado por baixo também. Claro que era a volta deles, a gente tem que entender tudo isso. Mas não vi nenhum bicho de sete cabeças de Confiança, não. Dá sim pra gente jogar de igual para igual esses caras aí. Exatamente, o Avaí que tem um elenco aí estrelado, né? Tem Ralf, tá lá, Valdívia. A gente pega eles logo na terceira rodada, aqui no Batistão, tomara, né? E como diz Carlos Alberto, né? Vamos falar de nível técnico, pô. Traga o Real Madrid pra jogar a Série B aqui, não ganha, pô, não ganha. Rapaz, se o Real Madrid jogasse a Série B, eu sei uma coisa, eu sei que Vertinho faria um gol lá no Bernabéu. A canhota dele, eu acho que mandaria uma bomba lá. Isso não tenho dúvidas. E um golzinho ele fazia. Com certeza. E bota ele pra jogar no Arisson. Queria ver Messi jogando no Arisson. Mas se ele caísse num buraco ali, ninguém achava ele nunca mais. Naquele tamanho. Pior que é verdade, viu? Baixinho ali, acho que nem ele ali se armava, nem ele jogava bem naquele campo ali de dois. Vamos lá para os finalmente, né? A gente fez esse retorno aqui do futebol, falando, enfim, deu uma passada geral nas últimas notícias, no que vem por aí. E aí, próximo podcast já vai ser o pré-jogo contra o Sport. Aí a gente já vai ter mais informações, tanto do rubro-negro pernambucano, como do nosso próprio time. Quais as possibilidades de escalação, como vai ser a estada do Confiança lá em Salvador. E vamos para as despedidas. E aí começar as despedidas com os nossos estreantes que vieram aqui em alto nível, trazendo informações e novidades. Vitor Cardial, e aí, meu camarada, suas despedidas para a gente encerrar esse bancada da retomada do futebol. Obrigado, galera, aí, pela oportunidade. Gostei muito de participar. Foi um papo muito bom. Espero voltar mais vezes. E vamos com tudo aí para esse jogo contra o Sport, classificar na Copa Nordeste. Quem sabe chegar numa final aí, pelo menos, do Nordestão, né? Fazer história. Exatamente. O ano é esse. Hilário, meu camarada, suas palavras finais, sua despedida aí para a gente ir encerrando esse podcast. Valeu aí, bancada azulina. Foi muito proveitoso participar aí desse podcast, né? Foi uma honra, confesso que já ouvia antes, né? Assim como eu falei no início, né? Eu já ouvi muito e é uma honra poder aqui estar participando com vocês. E só fazer uma propaganda também. Eu acho que... tenho certeza, né? Na verdade. Na segunda-feira, no dia... Perdão, viu? Peraí, rapidinho. 13. No dia 20, certo? Sem ser nessa... no dia 20, enfim. Às 17 horas, às 5 horas, teremos outra live no Proletário News. Então, se vocês quiserem participar também, e a galera também, a gente abre sempre para quem tá para os espectadores, né? Então, só agradecer aí, tamo junto. Vamos para esse jogo contra o Sport aí com tudo. Valeu, Hilário, e o Proletário News, que sempre vai estar agora com a gente aqui na bancada. Já estão participando, já estrearam. E todo mundo aí sempre acompanhando as lives lá do Proletário News. Inclusive, eles têm um podcast, né? Eles pegam essa live, jogam áudio. Vocês podem seguir ele lá também no Spotify. São grandes parceiros e vida longa essa parceria aí entre a gente, que com certeza vai trazer muita informação e corneta de qualidade nessa Série B. Lucas Oliva, meu camarada, sua despedida aí, dê sua palavra de incentivo à massa proletária. Então, Mike, num ano tão difícil que está sendo o ano de 2020, a nossa Série B também não vai ser fácil. E a gente tem que se apegar que o Dragão do Barra Industrial é o time do improvável. Quando tá tudo redondinho, quando tá tudo arrumadinho, a gente é surpreendido negativamente. E talvez nessa bagunça que tá, sem campo para treinar, vai para Barra, vai para Lagarto, vai para Salvador amanhã para procurar um campo para treinar. Talvez nessa bagunça o Confiança se encontre em campo, nos jogos oficiais, e nos brinde com vitórias, com conquistas. Eu acho que tanto o Matheus Costa como os jogadores têm que pegar essa chance que eles têm e agarrar com toda vontade, né? A classificação na Copa do Nordeste, a manutenção na Série B, que é o nome de todo mundo que está em jogo. E a torcida proletária festejar cada gol, sofrer junto, xingar e escutar o Bancada Azulina. Um abraço a todos. Valeu, meu amigo. Lucas Matheus, mantendo os Lucas, suas palavras de despedida aí para a gente encerrar e retomar ao mesmo tempo, né? Encerrar o podcast dessa retomada aí para falar do futebol. Pois é, Mike, encerrar falando sobre esse jogo, né, do Confiança Esporte, torcer bastante, incentivar a torcida azulina que assista, né, o jogo vai ser televisionado, e a gente também tem que torcer que o Confiança pegue um bom adversário, que a gente, quem sabe, possa até vencê-lo também, chegar às semifinais e à final, como o Vitor falou. E eu acho que Campeonato Sergipano a gente vai, claro, vai estar sempre acompanhando, né, nas notícias aí ao longo da semana, mas eu acho bem complicado essa volta do Campeonato Sergipano. Acho que Milton Dantas vai ter uma dor de cabeça boa essa semana aí. Mas enfim, vamos torcer que Confiança consiga essa classificação contra o Sport e depois a gente pensa aí como é que vai ser esse Campeonato Sergipano. Exatamente. O problema de Miltinho foi não ouvir a gente. Sempre que Daniel nos ouviu, deu certo. Aí não quis ouvir a gente, aí o fumo entrou. DG, Fernando Santana, e aí, meu camarada, suas palavras de despedida, seus recados aí pra gente encerrar o podcast de hoje. Pois é, uma honra estar aqui com vocês novamente, poder fazer história no futebol sergipano com esse podcast, comentando sobre todos esses temas relevantes, inclusive sobre a Copa do Nordeste, onde somos uma campanha de destaque, e que isso refletiu na gente como torcedor e também no Dragão Gaiata, na bancada azulina, que eu fui convidado no início da semana a participar da live lá no canal do Sou Mais Bahia, como um membro da torcida do Confiança, que para comentar sobre o desempenho do time na competição. Então, fiquei muito feliz de ver que o resultado do time tem refletido em nós também, no desempenho e no alcance do Bancada Azulina. No início da semana, do início da outra semana também, a gente recebeu informação de gente do América de Natal ouvindo Bancada. A gente está vendo Bancada se espalhar e eu fico bastante feliz e bastante contente com essa história que a gente está escrevendo por aqui. Então, dizer a todo mundo que se cuide, passe álcool gel, use máscara. E vamos para cima deles, Dragão. Grande, Fernandinho DG. Pois é, eu recomendo muito a live lá do Som Mais Bahia com o Fernando. Muito boa, a intervenção dele, como sempre, de primeira. Então vale a pena, tá lá gravada lá no YouTube. E vou tentar deixar o link aí, se eu lembrar, na descrição desse podcast. E da minha parte, também agradecer a todos e a todas que vieram acompanhando esse Bancada Azulina Errante nessa pandemia, né? Fizemos alguns Bancadas Retrôs, temos uma dívida aí para encerrar a história do clube, já que fizemos um Bancada muito bom. Quem está chegando agora, voltem e ouçam os Retrôs, tem podcasts muito interessantes sobre a história do nosso clube. E a partir de agora, tudo volta ao normal, ainda que as coisas não estejam normalizadas. Ainda estamos em uma pandemia, ainda estamos com brasileiros e brasileiras morrendo demais, dia após dia. Por isso que a gente tem que se cuidar e tentar ajudar a manter essa... Enfim, tentar ajudar a reverter esse processo. E aí a gente ajuda obedecendo o isolamento social, sempre que puder, usando máscara, fazendo higiene das mãos e repassando todas essas informações que são imprescindíveis, né? Parece que aquelas informações há 3-4 meses atrás, no início da pandemia, já se perderam e a gente está esquecendo. A gente precisa estar sempre vigilante e atento para que a gente consiga salvar mais brasileiros e brasileiras e deixar aí nossa solidariedade a todos aqueles que perderam um ente querido por essa infeliz doença. Muito obrigado a todos e a todas. Saudações proletárias e fui!